É, vagabundo. Falou mal de mim e disse que o Detetives não tava em cartaz. Mas vê só quem ficou fora da jogada. Sabe por quê, bandido? Porque o crime não é fama. Ele é o Oscar de um drama, de uma mãe que chora, de um maluco que implora pelo perdão antes da morte. É o drama do moleque que vive jogado em extrema pobreza, mas que mesmo assim agradece o Supremo por sobreviver. O crime, vagabundo, é nada mais e nada menos do que a consequência da perda da liberdade, moro?